Pessoal, nesta aula de hoje nós vamos aprender dois ritmos, né? Um de bossa nova, outro de samba, e também depois duas sequências harmônicas para aplicar esses ritmos que a gente vai aprender. Okay? O primeiro vai ser o ritmo de bossa nova. Então, já dando sequência, porque a gente já está acostumado aqui no blog, né, em outras aulas, né, como que funciona. Então a gente já vai direto aqui aos exercícios. Ok, pessoal? Então eu vou fazer aqui um acorde de Dó com sétima maior e vou tocar esse ritmo de bossa nova. O que que vai acontecer? O primeiro toque, eu vou contar o número 1. E vou tocar todas as cordas juntas. Conto o número 2, não toco nada. O número 3, eu toco só as três primeiras, né? Nesse caso aqui, eu estou tocando a partir da segunda corda. E depois, o dedo 4, no 4 eu não toco, só conto. Aí no polegar seguindo, eu toco o número 1. Depois toco o número 2, conto 3 ou 4 e não toco. Então, pessoal, vai ficar assim, olha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Faz um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muito fácil de tocar com essa contagem, né? Só repetindo aqui, o primeiro toque junto, contei o número 1, número 2 não toco, só conto, número 3 eu toco, depois o número 4 eu só conto, toco o número 1 em seguida, sol baixo, e depois conto o número 2 e toco, e o 3 e o 4 eu não toco. Só conto e deixo só as cordas, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, um pouco mais rápido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Alô, pessoal, então agora vamos para o nosso próximo ritmo, ok? O cachorro começou a latir aqui agora no finalzinho da gravação. Eu vou deixar assim mesmo. Até a próxima gravação, ok?